Doutor, muito bom dia, o Channel 625 consciente da formação Echo, no gate 11. Eu vou levar de 4 Guarulhos. Na sua escuta, confirma. Sinai 62514. Prossiga. Autorizado 360 Guarulhos, decolagem pista 10, curva direita da Euleda Bridge, após Bridge, peso 16, direto Trive, peso 16, Bravo até Zulu, direto Trive, após conforme. Controle 1208-5041, transponder. Guarulhos 1360, saída da EL. Seeding é por Zulu 10 até BHZ, depois Trive, depois Porto de Calda. É 1208, controle, e 5041 no transporte para o Xené 6251 pronto no ponto da no gate 11. Chame para puxa sonar 6251. Gente, já está pronto então o Xené 6251. Está livre, Xené. Quarta Chené 6251, 4 horas e 20, com o POB de 94, alterna confim. Livre até a ponta espera, via Índia, ajuste 1017, chamando para decolagem. Via Índia 1017, chamando para decolagem, 6325. Chené 6251, ponto espera, pronto. Autorizado, linha decolar pista 10, vento 140 graus, 109. Decola pista 10. Guarulhos, 351208, bom voo. Oh, bom dia, Xeré, 6251, passando 2000 na saída da El. Boa, 6251, voo da El, sobe 360. Autorização, confins. Tô sem o plano ainda, confirma o horário. Aos 10, 8 e 10. Afirmativo, mais um instante. 5890, cópia. Na escuta. Autorizado 340 para Confins via Pezulu no 6. Decola da 10 direita. Da Leda Bridge, apanha Bridge e Pezulu no 6. 120 decimal 8. 5052. Aprovado conforme Confins 340 pela Pezulu 16. É, subida da El Bridge 120.8 5052. Correto em prova. 767, 4 horas, paciente da ECO, 340 para Guarulhos, pronto a cota. Web 6749 autorizado Guarulhos, 340, decolagem no zero direita, da Elida Bridge, após Bridge, Apesulu no meia, Bravo Hotel Zuru, direto Trive, após conforme. Controle 120 decimal 8, aciona o 5047. Autorizado Guarulhos no 340, decolada 10, curva direita, saída da El, Leda, Bid, Apesulu no meia, Bravo, Hotel Zulu, depois Trive e a rota para de voo. 1208, controle 5047, com o transponder 6749. Chame pronto para o estacionamento. Chame pronto para o estacionamento 6749.